Uma coisa muito que eu faço por amor mesmo é a rima. Me acalma os erros. Então eu não fico aqui fazendo a minha rendinha, olhando para o mar. Lagoa é minha grande paixão. É que não saiu nunca. Só quando morrer, né? Suportar a semana com alguma emoção.